sejam bem-vindos. Este é o Manabico Podcast. Este é o episódio número 18. E hoje vamos falar do Mundial de Magic. O Manafix Podcast é um oferecimento da loja Manafix e do site manafix.net. Hoje no podcast temos as presenças de Thiago Jaquelli. Olá, tudo bem? Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. O amigo internauta Wilson. E aí, galera, beleza? E eu sou o Tomás. Neste último fim de semana aconteceu o Mundial de Magic, onde jogadores vencedores do Pro Tour, grandes pontuadores de GP, jogadores com resultado expressivo em Limited, Constructed, calor do ano e vários outros critérios e prêmios ao longo da temporada se encontraram para o que é estranhamente o primeiro torneio da temporada de 2017, apesar de ser todo baseado na temporada de 2016. E o Mundial teve a vitória do BBD, Brian Baldwin, jogando de Bunch Company no top 4, num torneio que também contou com Modern e Limited, com draft de Sombra sobre Innistrad e Luarcana. O BBD tinha sido um jogador que se classificou pelo critério de Grand Prix Master, não era um dos maiores pontuadores da temporada em Pro Tour, mas acabou fazendo valer a vaga dele no Mundial. Eu achei... A história mais interessante desse Mundial foi que os dois finalistas eram os dois únicos que não tinham status de Platinum. Eles eram Gold. O Márcio Carvalho não era Platinum? Não, ele era Gold. Agora o BBD ganhou Platinum. O status Platinum. 22 Platinums entraram no torneio e 23 saíram. Não, eu achei engraçado porque alguém tinha me falado no GP São Paulo que o Márcio Carvalho era Platinum, mas tudo bem. Ele era Platinum na season anterior, mas essa season ele não é mais Platinum. Ah, então. Até o Nils Norlander, que é o campeão do MOL, já era Platinum. Eu acho que esse título dele deu Platinum pra ele. Às vezes parece que o clube de jogadores profissionais da Wizards tem mais exceção que regra. Quando você vai ver que tem gente que tem Platinum sem ter os pontos ou os vários critérios que classificaram pro Mundial. Mas pra você ver, né, o cara, eu gosto do BBD, né, eu sempre leio os artigos dele, lia mais, né, hoje em dia já não tô acompanhando tanto quanto na época ele tava no Star City. E engraçado que na season anterior, eu lembro ainda que ele escreveu um artigo se queixando que ele queria fechar Gold pra season anterior. E não conseguiu, ele chegou muito perto. Ele fechou Silver, acho que faltando 2 Pro Points pra Gold, né? E olha, uma evolução em um ano, né? Considerável. Sim. E é um cara que, se eu não me engano, ficou mais conhecido quando ele jogava o circuito da Star City, certo? É, ele fez o nome dele no circuito da Star City. E acabou virando articulista. Ele trabalha para a Star City. Ele vive em Roanoke. Sim, na sede da Star City. Mas esse ano ele colocou um investimento bom em ir para vários GPs. Inclusive veio para o GP São Paulo. Inclusive eu acho que uma das coisas que fez ele realmente melhorar foi ele fazer esse esquema de jogar o máximo de GPs possível no ano, fazer esforços mais do que o normal para jogar o máximo possível. Pois é, e foi recompensado aí com essa vaga na posição de Grand Prix Master, e que é uma vaga que até algumas pessoas criticaram, que ela estava mais correlacionada com número de GPs jogados do que às vezes resultados ou uma boa média de resultados, mas enfim, o cara jogou com as regras que estavam na frente dele e conseguiu chegar no Mundial e fazer o resultado mais expressivo possível. E essa vaga não vai mais existir ano que vem, curiosamente. Ela vai ser substituída por alguma outra coisa? Eu não sei se ela vai ser substituída por alguma coisa específica, mas não vai ter mais. É porque o um número, assim, é par, né? O um número são 24 players, né? É isso? Mas sempre tem um conjunto de vagas que fica para os X melhores pro players da temporada que não se classificaram por nenhum outro critério. Então é só estender esse critério para mais uma vaga e já fecha. A gente teve duas vagas também para os melhores jogadores da América Latina, que foram preenchidas por jogadores brasileiros. Foram os dois únicos brasileiros participando do Mundial. O Thiago Saporito, Bolovo, ficou com a nona posição. E o PV ficou com a 14ª posição. 15ª aqui, né? 15ª posição, 15ª. Perdão. 14º foi o Joel Larson, que estava na última posição no final do primeiro dia e se recuperou. Como é que vocês veem nessa tabela de 24 jogadores o fato de a gente ter dois brasileiros e as posições que os brasileiros atingiram? Acho que não foi mistério para ninguém quem que foram os brasileiros, né? São os dois que estão mais no circuito profissional, né? O PV e o Bolovo. E assim, eles não tiveram uma classificação tão expressiva, né? Não conseguiram atingir um top 8, mas é um torneio onde estão, os melhores dos melhores estão lá, né? Então, assim, só o fato de estar lá já é um grande feito, né? Estar lá. E se já conseguir arrancar uns pontos dessa galera, eu já acho, tipo, bem representativo, sabe? Eu acho muito bacana isso. Além, né, da graninha que os caras levam para casa. É, eu acho que essas posições finais elas podem ser relativizadas também, porque as diferenças são muito pequenas. O PV ficou em 15º, mas pelo tiebreaker ele podia ter ficado em 11º, tinha o mesmo número de pontos. Então, tipo, você sabe, ficou em 15º ou ficou em 11º, você parece uma diferença muito grande, mas todos eles ficaram nessa mesma pontuação, 21 pontos. O Bolovo ficou com 24 pontos. 24 pontos em nono, por isso que ele tá em sétimo. Em nono ele podia ter ficado em sétimo. É, assim, não teve top 8, mas ele podia ter arrancado o dobro de premiação, né? De 5K para 10K ia a premiação. É muito difícil, os standings finais, assim, eles são muito próximos de 50%. Quando você consegue ganhar, tipo, um a mais e tal, tipo, o normal seria 7-7, que foi o que o PV fez. O Bolovo ganhou um a mais, ficou 8-6. Mas essas diferenças, com 9-5, o Shota Yasuoka passou pro top 8. Tipo, com uma vitória a mais do que o Bolovo teve. Top 4. Pro top 4. Com uma vitória a mais. Então, tipo, muito no detalhe, é muito na nuance, assim. Tipo, não é uma parada, tipo, você teve uma performance ruim, assim. Acho que o único que teve uma performance realmente meio torta foi o Martin Miller, que fez 3-11. É um torneio onde você tem um nível de dificuldade bem equilibrado entre os jogadores, até porque ninguém dropa, todo mundo joga todas as rodadas, cada vitória valia um pro point, então mesmo independente da sua situação de top 4, todo mundo queria cada vitória, e realmente quando você chega no meio da tabela, às vezes tem 5 posições de diferença com apenas uma vitória a mais ou a menos, então não dá pra fazer um ultimato muito confiante em relação à performance de cada jogador por causa de pontuação, exceto casos extremos, né? O próprio BBD passou em primeiro, né? E é difícil ter esses casos extremos. Tipo, desse ano, o Martin Miller não foi realmente bem, mas eu lembro do primeiro Mundial, o próprio Shota Yasuoka, ele fez, acho que 12-2, ele foi o único ponto que passou muito fora da curva, assim. Ele tava 12-2 e daí o segundo lugar tava, tipo, com nove vitórias. O primeiro, assim, tipo, primeiro Mundial que você diz nesse formato. O primeiro Mundial desse formato. Sim, que o Shota Yasuoka foi até um jogador que chamou a atenção no torneio, porque ele tinha um deck UG com comando críptico e testemunha eterna, Sim. E foi a sensação daquele torneio. Com o Flástico do Éter e Snapcaster, esse deck era muito, muito louco, né? Sim, e pegou todo mundo de surpresa num torneio que não é famoso por trazer inovação. Geralmente o Mundial ele não é o primeiro torneio Premier após o lançamento de uma série, então geralmente ele já traz um metagame bem estabilizado. Mas voltando para o Mundial de 2016, vamos falar um pouco do que as pessoas jogaram, né? No Standard, não dá para dizer que teve nenhuma surpresa. Foi o formato do Top 4 e foi o formato de 4 rodadas na fase de Suíço e foi totalmente dominado por Collected Company e Enhakul, como para surpresa de ninguém. Até um dos decks mais fora da curva, que era o Blue Green Crush, do Steve Rubin, também tinha um Enhakul. É, o Enhakul não é o objetivo, mas ele tá ali, né? Sim. É, ele é o top end mais fodástico, né, cara? Então, a galera quer rampar pra fazer ele, né? Ele é uma carta boa que o deck pode usar. Só isso. É, no caso do Crush, sim. E até no caso do Jund de Delirium, também não é assim. Não são todos os jogos que você faz um Enhakul. Não, é, porque esses decks também são muito bem suportados pelo Elder Deep Fiend, pela Ishkana, né? Então, não precisa necessariamente fazer um Enhakul, que é, como eu falei, top end, né? Mas o próprio Elder Deep e a Ishkana podem fazer o serviço de ganhar a partida ali tranquilamente. É, e isso no caso dos decks, você falou do Elder Deep Fiend, dos decks azuis, mas no caso do Jund, é mais um deck de Liliana do que qualquer outra coisa. É, também. Então, aparentemente, nenhuma grande surpresa, mas achei corajoso do Steve Rubin jogar de Crush of Tentacles. E para quem não sabe, é a carta que volta todas as permanentes não land para a mão dos donos. Mas se você castela pelo custo de Surge e ela tem alguns drop 1 para você poder fazer ele por Surge, você, além de voltar tudo para a mão, após tudo que não é land de voltar para a mão dos donos, você coloca um 8-8 na mesa. Que no standard de hoje é bem difícil de lidar. Sim, no fim eu acabei montando esse deck no mall e ele é realmente muito legal. E ele até escrevi um artigo sobre ele depois de ter jogado algumas partidas. É bem legal esse deck. E eu consegui ganhar bastante, tanto quanto contra o Company, quanto os outros decks de Enhakul. Assim, é meio a meio e tal, mas é um contender pra mim, assim, tipo, é um deck que pode levar uns torneios maiores. Pois é, você acaba de matar meu spoiler, meu teaser da próxima pergunta, que é: qual é o motivo do cara escolher um torneio desse nível, com um metagame tão estabelecido, jogar com esse deck? Na minha opinião, esse deck é um pouco. Na minha opinião, esse deck é um pouco pior do que os decks de Enhakul no sentido de top end, mas ele tem uma vantagem muito grande no formato, que é ele é bom contra o Enhakul. O top end dele é bom contra o Enhakul, apesar de não ser tão bom como o Enhakul contra o resto do formato. As cartas que ele usa são meio que a prova de Enhakul, tipo Crush of Tentacles ou o Past Water Veil. As maneiras com que ele ganha o jogo são meio que a prova do Enhakul. Quando o Enhakul controla o seu turno, ele não tem muito o que fazer. Ou ele casta a carta pra você, ou ele não faz nada. É, e você ficar fazendo o Past the Water Veil, tipo, quando o cara tá com os terrenos dele virados, tipo, é o suficiente, assim, tipo, você vai, bate com 6-6. Se você tiver bastante mana, você consegue voltar todos os permanentes dele pra mão enquanto ele tá tapado, jogar o outro turno e fazer outra coisa, e fazer debater com 8-8. Se você tiver, ou se você jogar o Silver Advocate, que custa 2 manas, pra poder fazer o Crush of Tentacles, e tipo, você começa a fazer loops, assim, tipo, de Dame Protector com o Crush of Tentacles, você começa a fazer várias coisas meio abusivas. E ganha alguns turnos extras seguidos, que basta 2 turnos e você ganha o jogo. Assim, tipo. Perfeito. Assim, eu gosto muito da ideia também desses decks do Emerge, né? O próprio Temur Emerge. Eu acho assim, bacana, mas umas ideias assim, diferenciadas, né? Usa muito a mecânica do T2 em si, né? Então, tipo, mecânica que fica tipo, do Emerge que lançou agora nessa edição, né? Na Lua Arcana. Mas, cara, parece que é difícil combater o tal dos decks de Company, né? Porque no top 4, 3 cópias, né? Do deck. O que não tem Apesar de muito a serem níveis ver diferentes. com uma boa performance do deck, já que no Suíço foram só 4 rodadas de Standard, né? Sabendo que no momento decisivo teriam que jogar Standard, os jogadores estavam com colegas de Company como a aposta deles para decidir o Mundial. Na hora você acaba optando pelo que é mais garantido, né? De todo do lado todo do Company, só o Seth Manfield que jogou com uma versão ligeiramente diferente, que é o Band Spirits. Eles jogam um pouco menos baseado no Company. Óbvio que quando você tem um Company, ele é sensacional, mas ele tem um jeito de jogar que é mana vai e no passe você faz um bicho com flash, assim, tipo, e mais voadores do que o normal. Mas ainda assim é um deck de Company, né? Gente, tiveram algumas listas um pouco diferenciadas, né, do Company, tanto com Espíritos, o próprio Márcio Carvalho e o Ryoshi Tamada jogaram com Elder Deep Fiend no em deck de Company, né? Acho que para mesmo meio que para combater também o Mirror, né? Para combater, acho assim, botar um Elder Deep Fiend você combate muito bem o Mirror Match, né? De Company contra Company. Inclusive o Ryoshi Tamada usava o Full Emissary, né? Não sei se é uma estratégia tão legal, mas ele usava. Numa das partidas eu acabei vendo o Elder Deep Fiend virando o Erraku no passe, antes do Erraku controlar o turno dele. Porque aí ele tira a principal coisa, que é bater com seu melhor bicho e bloquear com o Erraku. Então ele é bom contra o Mirror e ele consegue dar uma. Na hora certa, ele consegue te dar uma resposta contra o Erraku. E como até o nosso amigo Obama disse pra gente, e eu concordo, eu acho que esse cara, esse Elder Deep Fiend, é a carta do momento, cara. A carta, assim, ainda tem os Kaladesh pra sair, né? Mas agora, nesse momento, nesse T2, até começar válido o Kaladesh, muita gente fica muito olhando, no Enhaku, Enhaku, fazendo Enhaku, mas, cara, os decks vão um, dois Enhaku. Nos decks que vão, né? Digamos assim, os Temur Emerge da vida, né? Mas é 4 Elder Deep Fiend, cara. Esse cara, ele é, eu acho, muito mais presente e dá um suporte muito legal, cara. Sim, ele é o cara que dá o passe, né? Ele carrega o piano, mas quem leva a fama é quem faz o gol. Isso. O centroavante é o Enhaku, né? Aliás, o gol. Mas o camisa 10 é o Elder Deep Fiend, né? Tipo isso. Algum comentário, Fadinho? Sobre o Elder Deep Fiend? É. Concordo com tudo isso que vocês estão dizendo. Ele é muito bom. Eu acho que ele provavelmente é melhor do que o Enhaku, no sentido de que nos decks que tem ele é a melhor carta. Já o Enhaku não é necessariamente a melhor carta de todos os decks que tem o Enhaku. E a gente vai falando dele desde o pré-release, que o Cowell abriu 2, né? Abriu 2 Elder Deep Fiend no pré-release, e desde então toda semana a gente fala dele. E nem toda semana a gente fala do Erraku. É, pode crer. mais ou menos, acho que a gente falou bastante do Erraku também. Até porque ele tá em alguns decks, tipo o Jund e o BG, que não necessariamente vão ter o Elder Deep Fiend. É, o fato de ser o maior bicho do T2, ele se, pode ser colocado em qualquer deck, né? Porque ele não exige uma cor. Então, assim, a presença dele vai ser mais frequente. Mas quando o Elder Deep aparece, mano, é 3 ou 4 no deck, né? Pois é, já que o Wilson falou que pode ser colocado em qualquer deck, semana que vem, previsão do metagame em Haku no Collected Company. É a deck pré-rotação. Sensacional. A última chance de quebrar o formato. E no Modern? Vocês viram alguma coisa de interessante no Modern? Eu também achei todo mundo jogando no garantido, que era, no caso, era o Junk ou o Abzan. Sim. Na verdade, eu, assim, no meu ponto de vista, eu não achei tanto assim, sabe? Porque eu teve Storm, teve Storm, né, que é esse novo Storm aí, né? É, ele é mais um Pyromancer Ascension do que um Storm, né? É, esse Pyromancer Ascension. Teve deck de BW Tokens, Titan Escape Shift, né? Lembra aquele problema que a gente sempre fala que o Modern tem, que é muito difícil você se preparar contra tudo? O problema dele ser versátil demais, ser diverso demais, quer dizer? Sim, eu acho assim que os caras. Nesse torneio não tem esse problema, porque são só 24 pessoas. É, então, por causa disso, esse tipo de deck como Abzan ou Jund sempre vai ser melhor nesse tipo de torneio. As chances de você não se dar mal são muito grandes quando você tá com esse tipo de deck, né? É, o Fadinha, mas aí você tá dizendo que você consegue prever o field dos outros 23 jogadores, né? Melhor do que num torneio maior. Exatamente. É muito mais fácil você prever um field de 23 jogadores do que você prever um field de um GP de 3 mil. E se preparar contra. Aí você consegue montar decks como Abzan ou Jund, que são basicamente controls com respostas. É, teve essa dominância do BGX, né? Teve algo mais Abzan do que Jund dessa vez. Mas assim, eu gostei de ver que algumas pessoas ficaram na zona de conforto daquele deck que eu sei usar, entendeu? Porque, por exemplo, o japonês lá, acho que o Shotei Azuka, né? Jogou de Gore's Vengeance, mano. Tipo, quem ia imaginar? Só que aí eu fui dar uma olhada, esse foi o deck que ele jogou no último Pro Tour Modern, se não me engano. É, ele fez Desculpa, Yuya Watanabe, não é Shotei Azuka não. Yuya Watanabe. Tô vendo Watanabe, aqui a lista, né? do Watanabe. Ele fez uma aposta baseada na lógica que a gente discute sempre, que se você acha que é impossível se preparar contra tudo, você vai tentar fazer a coisa injusta, proativa, mais efetiva na sua opinião. E para ele foi fazer Vingança de Gório. Uhum. Para Inaku ou Griselbrand. Uhum. Se essa é uma escolha racional, eu não sei. É, eu também não sei opinar sobre isso. Eu não vi como é que foi a performance dele no Modern. Porque também, né? Eu não pude assistir, né? No dia. Mas assim, a dominância mesmo, como você falou, é justa, né? Por aquilo que falou, tipo, um torneio com menos gente, né? Então você jogar com um deck que faz coisas melhores, né? Uhum. Mas eu gostei de ver também apesar da dominância do Abzan, teve uma dominância de um outro lado, assim, metade foi Abzan, foi BGX, né? Abzan e Jund. A outra metade foi uma selva. Foi, eu achei que tinha pouco Affinity, eu acho que só teve um Affinity, né? É, mas teve um de cara, foi tipo um Affinity, um Titan Shift, um Living End, um BW Tokens, sabe? Um Gorilla's Vent, teve um de cada, de um lado, e a outra metade usou BGX. Dos decks de Valakut tiveram três, mas também não é uma parada absurda, assim. Três decks de Valakut, né, que é o Titan e o Skip Shift. E dois, daí, tipo, dois Living End e o resto, tipo, mas todos os decks bem diferentes entre si. É muito difícil fazer qualquer a avaliação de performance, mais uma vez, com esse tamanho de amostra, mas o único deck que foi invicto no Modern venceu as quatro rodadas foi o deck de Escape Shift do Oliver Till, que era um deck de Primeval Evil Titan com Escape Shift. Ele foi o único que venceu as quatro rodadas de Modern. Porque o deck de Titan Shift, né? Tem o Escape Shift sem Titan, que foi o Lucas Blohm que o jogou. Mas o deck de Escape Shift com Titan, sendo ele com To The Breach ou não, eles são muito bons contra os BGX. É bem complicado o match pro BGX, pro Abzan e pro Jundi contra decks com o Titan junto. Sim. Olhando aqui pelos formatos também, no Standard teve um Jundi Delirium e um Company, ganhando todas as rodadas do Standard, inclusive o BBD, o campeão. Ele fez 4-0 no Standard no Suíço, então ele terminou com 6-0 no, nas partidas dele de Standard. E um outro fato engraçado é que se o Oliver Till se classificou para o Mundial como Constructed Master, né, o Martin Muller, que a gente comentou, ele foi o Constructed Peasant do torneio, que ele fez 3-11 no total, mas as três vitórias dele foram em draft. Ele perdeu todas as rodadas dele de Constructed. 0-4 no Modern, 0-4 no Standard. Acontece. Acontece. Total. Não tem a menor explicação lógica. Só para registro, ele jogou de Living End no Modern e jogou de Bunch Company, que está registrado como Bunch Humanos, mas também vai 4 Collected Company. Perfeito. Mais algum comentário sobre o Modern? O Modern é bem difícil comentar porque é muitos elementos meio random, um monte de deck que depende do seu método, dos seus pairings, e daí, tipo, é difícil comentar, assim, tipo, achei bom que as pessoas foram ou no deck que estão acostumados a jogar, tipo, ou em jogo de Infect, ou foram no garantido que era o Junk, né, o Abyssal. É, O melhor e comentário sobre o Modern é que, graças a Deus, eu ganhei um PPTQ Modern, então não vou precisar me preocupar com ele durante um tempinho. essa foi uma, tipo, uma tirada de onda sutil do Fadinha, né? Mas a notícia ruim é que daqui a alguns meses você vai ter que se preocupar de novo com o Modern. Você jogou de quê para ganhar esse PPTQ Modern? Death Shadow. Que era um deck que não tinha nenhum nesse torneio que a gente está comentando. Por isso que é difícil fazer as observações. Mas que se tivesse, sei lá, cinco, a gente não acharia estranho. É realmente um formato imprevisível e a gente já se acostumou com isso. Bem, então parabéns para o BBD, que foi o campeão, né? Eu Uma achei que você ia falar performance. parabéns pro Fadinha. Parabéns pro Fadinha também, que foi o campeão. Foi o campeão do PPTQ. Por que não? Eu acho que ele tem que se orgulhar de cada título. Claro. E uma performance boa dos brasileiros, né? Acima da média no Mundial. E saindo um pouquinho do que aconteceu em relação ao Magic mesmo no Mundial, a gente também teve uma notícia do LSV, que é um dos pro players mais conhecidos, mais admirados e que é do Hall da Fama também, vai tirar um ano sabático sem disputar Pro Tour e participar da equipe de cobertura da Wizards. O que assume que a Wizards vai ter cobertura nos eventos. É, no, no, nos Pro Tour e hoje Magic Cup e esse Mundial, sim. Isso é garantido que vai ter, né? Pois é. O Jaqueline já falou garantido pela terceira vez esse podcast. Já tem metade da população de Belém que não curte mais a torcida do Caprichoso não curte mais o podcast. Eu posso falar que algumas pessoas foram caprichosas nesse. Na escolha do deck, por exemplo. Ou no cover, já de fazer um bom deck tech ou coisa do tipo. O que vocês acham dessa decisão? Falar em caprichoso no coverage, o cenário estava sensacional. Tava muito maneiro a cobertura do Mundial. As pessoas foram muito caprichosas. Eu tô. É verdade. Já tá 3-2. 3-2. Já tá quase empatando. É, Boi Caprichoso vem se recuperando ao longo do episódio. Mas então, vou tentar fazer essa pergunta de novo. Por que que vocês. Na verdade, o que que vocês acham dessa decisão de se ausentar do jogo competitivo e se ausentar no auge, né? O cara que fez o maior número de top 8 de Pro Tour na temporada. Ele tem o mesmo número de top 8 de Pro Tour nessa temporada que alguns Hall of Famers têm na carreira. E ele se ausentou. Resolveu se ausentar por um ano para ficar na equipe de cobertura da Wizards. Isso é mais por causa da filha recém-nascida que ele acabou de ter, né? Ele vai poder ficar um ano trabalhando numa coisa que dá menos trabalho do que jogar. Porque jogar você tem que treinar muito, fazer coverage, você não precisa ter tanto trabalho. Então ele vai poder se dedicar mais à filha dele recém-nascida. Também tem aquele fator de que ele pode, né? Carreira que ele tem já e o tanto que já ganhou com isso. Ele já é tipo, quase que um funcionário da Wizards, praticamente. Acho que é um E momento ele não assim tá que. perdendo, e ele não tá perdendo o Platinum. Ele tá só passando o Platinum pro próximo ano. Pois é. Ele vai ficar esse ano fazendo coverage e aí a partir do ano que vem o Platinum dele volta. Ah, é? Então foi o quê? Foi uma exceção que o Wizards fez pra ele. Isso. Ah, bacana. Então, simplesmente o cara, tipo, aquela coisa de trancar a faculdade, mano. O cara trancou ali, É. deixa guardadinho, ano que Ele vem trancou, volta. vai ficar um ano fazendo isso, testando como é que é a vida dele agora, cuidando da filha e fazendo isso. Aí daqui a um ano ele decide se vai aposentar de vez ou se vai voltar para o médico profissional e o Platinum dele vai estar lá esperando se ele decidir voltar para o profissional. Ou ele pode ficar no meio termo, né, dos Hall of Famers que jogam de vez em quando, É, pode participam de alguns também. Pro Tour. Mas é aquele negócio, não sei se essas duas coisas, mais o trabalho de dia dele, o daytime job dele, mais a filha, não sei se ele consegue conciliar tudo isso. Não, então, aqui é para um cara que tem a carreira dele e no meu tempo de Magic. Pra mim, um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, assim. Então, pra ele, assim, se quiser aposentar agora porque tá no auge e tal, cara, pra ele tudo bem, porque o cara já fez o nome, já tá no Hall da Fama. Cara, pra ele, se quiser aposentar a chuteira, mano, pendurar a chuteira dele, já, tipo, já fez muito pelo Magic, já fez demais e, cara, um dos melhores que eu já vi jogar. É, no artigo dele ele diz que com certeza não é uma aposentadoria, é só esse ano sabático e que inclusive ele vai continuar treinando com o time China Fireball, provavelmente nos treinos antes das Ele vai viagens, assim, continuar tipo. ajudando no treino, não necessariamente treinando. É, o que me fez pensar daquela outra discussão que a gente teve com esse lance de times oficiais agora com 9 pessoas. Ele pode assumir uma função no time que não seja jogador. Ele vai ser o técnico. Ele pode ser o técnico, ele pode ser qualquer outra coisa. O Pode ser massagista. qualquer. Eu ia dizer que qualquer time pode teria um técnico muito bom se o técnico dele fosse o LSV, né? Então. O LSV, será que ele é o Tite do Magic? Será? Pois é. Nossa, altas analogias. Vamos ver como é que vai ficar essa história de equipes aí, né? É. Pois é. E essa parada do LSV passar pro coverage tapa a lacuna que tinha deixado com a saída do Randy Buehler, né? Nossa, é uma maneira bem. Não tinha pensado nisso. É uma maneira bem sutil, bem boazinha de dizer que tava uma lacuna, né? Acho que eleva a proposta de valor da cobertura da Wizards de uma maneira incrível. E agora a gente não precisa mais para o LSV dopar, né? Ele já começa o torneio dopado já no coverage. Exatamente. Mas os Pro Tours, ele falou que vai jogar, né? Não, né? Acho que nem pro Tour. Ele falou que talvez jogue GPs e um ou outro, assim, tipo. Até porque no Pro Tour é onde tem a maior oportunidade para ele trabalhar na cobertura, porque GP nem sempre tem, e nem sempre tem cobertura, e são muitos GPs ao longo do ano. O Pro Tour é uma agenda de viagens bem mais complacente, né, para o cara que quer passar mais tempo com a família e tudo mais. Ele falou que ele ia jogar alguns GPs, mas que os Pro Tours, a World Cup e o World Championship do próximo ano ele vai cobrir. E os Pro Tours os GPs do Channel Fireball que ele faz a cobertura, tem uma cobertura muito boa, com vários balcões, assim, o balcão do Marshall com o William Jensen, daí tem um balcão dele com a Gabi Spartz e as outras pessoas que ficam tocando, assim, tá virando realmente um programa de televisão, assim, tipo, uma cobertura de evento bom, assim. Eu arrisco dizer, eu acho que o Jaca concorda comigo, que chega a ser melhor que o coverage da Wizard, né? O coverage do Channel Fireball. Os tipo, ultimamente. Não sei, eu acho que nos Pro Tours e nesse Worlds, assim, eles estão caprichando, eles estão fazendo menos quantidade para poder dar uma melhorada na qualidade. A qualidade, né? Eu diria que a cobertura da Wizards é muito boa nos Pro Tours, no Mundial, na Copa do Mundo. Nos GPs, realmente, aí, se É, for ver isso, mas aquele comparando pro europeu, GP. que é o. Esqueci o nome agora, o Jaqueline vai lembrar. O Tournament Center. Tournament Center e o Channel Fireball, a própria Star City, se eu vou pensar em GPs e torneios desse nível, eles são melhores para cobertura e estão mais presentes, né? A Wizards é meio que só um facilitador. E provavelmente eles estão melhores nisso porque eles estão mais perto, né? Tipo, normalmente, são as pessoas que fazem parte do time do próprio organizador do GP que está sendo coberto, que no final resulta numa boa cobertura do GP. E vocês acham que esse ano a gente vai ter mais GPs? Esse ano não, essa temporada a gente vai ter mais GPs com cobertura? Principalmente cobertura em vídeo? Depende do. Eu acho que depende se os organizadores forem esses que a gente citou, que é o Channel Fireball, o Star City e o Tournament Center. É, o que estava precisando era criarem uma equipe que faz coverage para ser contratada pelos TOs dos GPs para poder ir fazer em todos, ou pelo menos nos TOs quisessem. Eu acho que no GP São Paulo tinha que ter o coverage do Manafix. Eu também acho. Só quero dizer isso. Perfeitamente. E falando em temporada de Pro Players, temporada de 2017, esse Mundial já distribuiu alguns Pro Points e BBD já sai na liderança da temporada. Que se dane os Pro Points, ele é Platinum. Na verdade, tem o Player of the Year ainda, né? É, tem o Play E tem a of the Year. É, mas o classificação. Player of the Year não ganha nada. O bom seria só se classificar pro próximo. E ele já tá classificado pro próximo porque ele ganhou esse. Logo, não serve pra nada. Então ele tem um ano de férias para jogar quando Não, quer. mentira, desculpa. Não, serve pra ser Serve capitão pra da ser equipe. capitão, isso aí. É, capitão da equipe lá nos Estados Unidos. Serve pra ser capitão. E tem também. E ser Player of the Year Mas é outra tem coisa. um peso muito grande no, numa eventual escolha dele para o Hall da Fama. É verdade. É verdade. Mas são todas coisas que são não são muito garantidas, né? São Objetivas, é. subjetivas. Apesar de ter uma recompensa bem objetiva, se você se tornar Hall of Famer. Mas aqui só corrigindo, o número de pro points são 14 que ele levou, cara. Só nesse torneio já levou É, é 14. um, é, é um para cada vitória, né? Um para cada vitória. Daí ele fechou, como ele fechou X3, ele fechou X3, né, no suíço de tudo, foi isso, se não me engano? Aí Acho que o levou, top não. 4 dá 2. Ah, acho que é isso. 10 vitórias no suíço, 10 pontos, mais 2 vitórias no top 4, 4 pontos. Ah, tá. Beleza. Certo. Isso mesmo. Isso que vocês Muito bem. falaram. E já começa aí a corrida para Player of the Year, Platinum e todo o resto da Para próxima todo temporada. mundo que não seja o BBD. Exatamente. E todo mundo que foi bem nesse torneio, ficou ali no top 4 ou naquele range, já saiu bem na frente dos outros. É, inclusive os brasileiros, né? O próprio Polo saiu com 8 pro points já, e o PV com 7, né? Então, assim, já é uma vantagem enorme, né, bicho? É. Pra quem não, quer fechar eu gosto de incluir o Márcio nos brasileiros também, porque apesar de ele não ser brasileiro, ele é quase, né? Ah, é, tem razão. E ele xingou infinito na câmera, com o microfone ligado. Oh, deu pra escutar ele, burro, burro! Burro, burro! Oh, desculpa, como eu não vi nesse dia, eu não estava com internet, eu fui ver só as fotos depois, né? Ainda não vi os vídeos do Words. Pra que eles usavam jogando aqueles fones? É, o teatro era bem grande e dava pra ouvir as pessoas do Coverage narrando o jogo. Ele tava usando o fone pra eles se isolarem das pessoas falando. Ah, tá, entendi. Ficava tocando uma musiquinha ali, imagina. Não, tipo, um só ouvia o outro, na verdade. Ah, entendi. Então, tipo, se eles conversavam naquele microfone e escutavam um no outro ali. É, eles só conseguiam ouvir um ao outro. É. Entendi. A plateia ficava na mesma sala, no caso, o teatro. Essa galera também murmurar essas coisas. E também tinha os comentaristas que estavam falando pra plateia também. Aí, então, tipo, o som da plateia e o som dos comentaristas vazava pros jogadores. Aí, por causa disso, eles tinham que usar aquele negócio pra não escutar. Não, entendi. Queremos deixar alguma aposta aqui pra gente abrir daqui a quase um ano quem vai ser o jogador do ano de 2017? Oi! Aí é fácil, né? Votar no atual. Você viu que eu falei rápido? Eu acho o Player of the Year complicado de chutar, mas a briga entre o Bolovo e o PV esse ano para capitão parece que vai ser bem mais acirrada do que na temporada passada. Tendo dito isso, o Player of the Year vai ser quem? Tendo dito isso, o Player of the Year, eu acho que vai ser nenhuma dessas pessoas jogar no Mundial. Você tem um field bem grande aí. Eu aposto bastante no Seth Manfield. Uhum. O cara apareceu nesse ano. Você vê que os dois primeiros desse ano, o Owen e o Seth Manfield, do Player of the Year, foram o primeiro e o segundo colocado do World Championship do ano passado. Pois é, então. Assim, eu aposto bastante nele pelo fato de que ele bateu vice esse ano, né? E o cara tem uma constância também muito boa nos GPs, nos Pro Tours. Ele tem uma constância assim, locando top 8 em alguns GPs. Acho que ele levou um GP, né? Nessa última season. Ele chegou a ganhar um, não chegou? Se eu não me engano. Bom, enfim, mas ele locou. Não lembro. Ele locou muito top 8 em GP. É, foi bem na maioria dos Pro Tours, assim, e tem uma constância boa. Claro que o Owen, ele é quase um gênio, assim, dentro do Magic. Mas se a constância de torneios do Seth Manfield for a mesma dessa última season, e talvez o Owen não tenha muita constância em torneios nesse próximo ano, né? Eu aposto bastante no Seth Manfield para Player of the Year. É, tem duas pessoas aqui no Player Championship também, no World Championship, né? Não é mais player. Que foi o Lucas Blohon, que ficou em quinto, e ele ficou em terceiro no Player of the Year do ano passado. E o Seth, né? E o Oliver Thiel, que ficou em 18º no Player of the Year, ele ficou em terceiro nesse torneio. Então dá pra dizer que esses dois seriam, se você fosse pegar como referência o ano passado e o começo dele já esse ano, então esses dois aí, no caso esses três, o Oliver Thiel, o Lucas Blohon e o Seth Manfield, já são favoritos. Sim. Então, se eu for apostar em alguém, eu vou apostar no Blohon. Então ficou a aposta. Eu fui no Seth, o Fadinha não foi no Owen, o Jaca no Blohon, agora é tua, Tomás. Eu vou apostar no BBD, porque ele saiu na frente e porque ele joga um monte de GP, o que dá uma boa vantagem pra ele. Ah, mas vamos lá, que ele talvez... Ele tem exatamente por que jogar um monte de GP esse ano. Eu acho. Eu acho que esse ano ele não vai mais jogar tanto GP igual ano passado. Eu acho que esse ano ele vai viajar pro Brasil. Você tá esquecendo a motivação dele ser o jogador A e não o jogador B. Ele não precisa dos propoints de GP e ele não precisa nem de propoint ponto. É. Verdade. Inclusive no GP... Eu contei aqui no podcast, ou pra vocês, que no GP São Paulo, meu trio, a primeira partida foi contra o trio do BBD. A primeira rodada. Eu contei já isso, não? O Jaca já sabe. Você foi... O seu trio foi o cigarro ou foi o fumante? Como assim? Você fumou ou foi fumado? Ah, então. É, foi tipo 2-1 pro trio deles, né? Então, tipo, eles... Dois deles ganharam, o nosso time, no caso eu, ganhei do meu lado do meu time. Mas eu joguei contra o Pascal Maynard, aí e o BBG era o líder do time deles, que jogou contra o Rafael, que era o capitão do meu time, né? Mas sim, foi um jogo bem acirrado, não foi tipo fumo, não, cara, foram jogos bem difíceis. Inclusive a foto que tava no GP São Paulo do BBD segurando aquela fireball e aquela spell em comum que copia uma carta, né? Que você caça do Grave também, que ela se caça com azul. Ela é vermelha, mas você caça com azul do Grave, você também você copia uma spell. Ele copiou a Fireball. Ele deu uma Fireball de 8 no Rafael e copiou, dando 16 de dano. Foi assim que ele matou ele. Daí, tipo, tirou a fotinha. Aí passou o cara assim, tirou a fotinha naquele momento. Foi contra a gente isso, foi contra o nosso trio. Mas foi assim, eu acho que foi bacana pra gente quando a gente se enfrentou eles no GP. Porque apesar de a gente ter perdido, deu uma moral grande pra gente, pra gente ir pro Day 2 depois. É, deu uma moral boa, porque assim, não foi uma partida assim, fomos fumados pelos pro player. Cara, foi pau a pau. Na verdade, assim, a minha partida contra o Pascal Maynard foi tipo. Foi bem. Eu ganhei com muita facilidade, mas as outras duas, assim, não foi uma coisa assim desproporcional. Foram partidas bem acirradas. Acho que deu bastante moral pra gente seguir depois. É, quem perde sempre acha que foi close, né? Não, mas na verdade, assim. Vou falar a verdade, que a gente perdeu uma outra partida depois para um outro trio mais pra frente, que aquilo sim eu falei, nossa, a gente foi fumado. Aqui a gente foi fumado. Os três perderam, e tipo, acho que foi os três perderam de 2-0, sabe? Foi uma coisa assim, aquilo sim foi fumado, mas ali assim, foi um 2-1, né? Então, eu achei que foi close, assim, deu pau a pau. Inclusive, assim, quando o pro player, eles conversavam muito entre si, eles paravam pra caramba, pra ter que analisar as jogadas, pra saber o que iam fazer e tal. Eles estavam assim, tipo, tiveram que suar um pouco pra ganhar da gente. Então, eu gosto de pensar que foi close. É, e essa história traz o placar de tiradas de onda humilde pra 2-1 pro Fadinha em relação ao Wilson. Mas o Fadinha tem um burn de desempate, né? Quando ele sempre acha que é close. Aí eu também vou mandar a mim, então, já que falou em Burn, eu ganhei do Sand Dog MTG semana passada no MOL. Expliquei quem é o Sand Dog MTG. Ganhei do o atual campeão do último GP Modern. Sim, o Brandon Burn. Rapazinho que tem uma paralisia, né? Ele mesmo. Ele que joga com a mãe dele, mas não no Magic Online. No Magic Online. Cara, a mãe desse cara deve saber mais de Magic que nós quatro juntos, né? Provavelmente. Ia ser muito legal ver a mãe dele jogar um GP. Sem ele, sozinha. Sem ele, assim, tipo... É, então, teve... É, ela comentou, ela disse que ela tem um entendimento básico sobre o funcionamento do jogo. Eu não sei se é humildade ou se realmente ela não absorveu mais do que o básico nesse tempo todo de... jogar junto com o filho dela. Mas seria bacana de vê-la jogando, realmente. Seria surreal, inclusive. Uhum. Bem, fechou a discussão de Worlds e os Humble Brags aí da galera. Semana que vem, a gente não tem muita coisa interessante acontecendo. A gente tem dois torneios, dois GPs. Mas os dois são formato trio selado, que não dá aquele tipo de cobertura que é o mais interessante para a galera que ouve, mas só para deixar aqui, são dois trios selados de Innistrad barra Eldritch Moon, um em Louisville, nos Estados Unidos, e um em Kyoto, no Japão. E se fosse da nova edição, seria melhor, né? Mas é bem fechando a edição antiga, né? É a famosa rebarba aí de Innistrad chegando. É o famoso GP para cumprir tabela. Exato. para vender as boxes que estão no estoque. Para desovar o estoque e porque na outra semana já é o pré-release. Pois é, na outra semana já tem a Chandra de 4 mana. E 4 habilidades. Vai, 4 habilidades que vai ser tópico de um podcast, com certeza. Na outra semana já vão ter as criaturas montando nos veículos para poder pilotar os veículos. Sim, é verdade. A minha imaginação vai muito longe nessas coisas. Eu achei bizarro essa mecânica. Porque eu fico vendo tipo os bichos montando no carrinho pra pilotar o bagulho. Você fica pensando no veículo montando no outro veículo? É, tipo, você pega, você monta sua moto, você coloca sua moto em cima de um trator. E o trator em cima do dirigível. Você usa o bicho 1/1 pra ativar o veículo com 5 de poder, e você usa o veículo com 5 de poder pra ativar o veículo com 5 de cru. Exato. É, você coloca um humano em cima da moto, daí você coloca a moto dentro do caminhão, e daí você coloca o caminhão dentro do avião ou do navio. Depende do final do spoiler. Depende, e depende também do quanto de imaginação você tem pro flavor. É, por enquanto tá acabando no Battle Cruise estilo StarCraft mesmo. É. Mas a gente poderia deixar esse assunto para um próximo podcast, Canhão Yamato. É, a gente deixa pro próximo, dado que a gente tem a mana e energia até o próximo podcast. Uhum. Eu já vou começar a guardar minhas energias pra semana que vem, então. Sim, já vai usando seus marcadores. Badum. Chegando lá, a gente dispara um canhão Yamato. Bem, esse foi o episódio 18 do Mana Fix Podcast. Jaqueline, se os ouvintes quiserem continuar consumindo o conteúdo do Mana Fix e, quem sabe, comprar algumas cartas, para onde as pessoas devem se dirigir? O principal local onde você encontra tudo é no nosso site www.manafix.net. Lá você vê os vídeos que a gente fez, que foram postados essa semana, ouve o podcast, acessa a nossa loja online para comprar as suas singles e para você fazer a encomenda das suas boxes de Kaladesh também. Ainda está em tempo e tem a promoção das boxes. E para ler os artigos todo dia, uma decklist nova, ou um artigo mais teórico, ou um vídeo, ou qualquer coisa, todo dia tem um conteúdo novo. E tem o nosso Twitter. Perfeito. E o nosso Instagram também, agora com histórias da Manafix. Exatamente. Instagram e Twitter /Manafix. Sim, com fotos ocasionais de cartinhas mais velhas que os ouvintes. Exatamente. Bem, e se as pessoas quiserem falar com você, Thiago Jaqueline, pela internet? Comigo especificamente, eu fico disponível de segunda a sexta, 2 às 7, no Facebook e no Twitter, @_Jaqueline. Fadinha, como os ouvintes podem entrar em contato com você? Pela minha página no Facebook, Leonardo de Castro Fadinha. Quem quiser pode falar comigo, pode mandar mensagem que eu vou responder. Exatamente, envie para eles perguntas como em Haku ou Company. Tem poucas semanas restantes essa pergunta. Verdade. E Wilson, você continua dividindo seu Facebook com os ouvintes? Não, eu não gosto de falar com as pessoas, então eu não tenho nada, não tenho nenhum canal pra falar comigo, eu não quero falar com ninguém. Mas tô brincando, eu tentei fazer o Twitter. Se você quiser falar com o Wilson, você pode mandar um recado por mim que eu passo pra ele. É, isso aí. De segunda a sexta, das 2 às 7, ele fica na cadeira ao lado, então é fácil mandar um recado. É isso aí. Assim, já contei mais no Twitter, então, assim, mais uma vez a campanha do Twitter para liberarem um @amigo internauta para mim, porque eu não vou criar Twitter enquanto esse @amigo internauta não tiver liberado. E é que essa história de colocar zero no lugar do O aí, eu não gostei, não. Eu quero que liberem aquele lá. Pois é, bastante flexível a posição do Wilson. Mas se você quiser falar com ele, você pode fazer que nem o Pascal Maynard e perder para ele no torneio, e aí você tem a opção de conversar com ele na mesa. E eu sou o _Tomás no Twitter também. Fique à vontade para me seguir e mandar menções, que eu respondo aí em horários esporádicos. Valeu, galera. Obrigado por nos ouvir. E até a próxima semana com mais um episódio do Manafix. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.